like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. Target Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Como você está, baby? Tudo bemzinho por aí? Na paz de Deus? Espero que sim. Quarta-feira, 10 de outubro, e que você tenha mais um dia perfeito aqui na Target, claro. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the greatest network. E este foi o Pop Hits da Manhã, com os 5 sons mais votados na referência para o mundo, targetw.com. E na manhã de quarta, número 1 no Pop Hits, Rihanna, Diamonds. Segunda colocação para One Direction, Live While We're Young. No posto de número 3, Pink e o som Blow Me One Last Kiss. No quarto lugar, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. E o quinto som mais votado na manhã foi Good Time, com Mouse City and Carly Rae Jepsen. Pra tarde, tudo pode mudar. Como sempre, você manda por aqui. Clique no portal e participe. E se ligue também em absolutamente tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. TargetW.com. Pop Hit do ouvinte. O pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E na manhã de quarta, recebe um grande beijo a Cláudia Cardinale Maciel, ela que é de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, e tá a fim de curtir o som de Psy, Gangnam Style, que coloca ponto final no Pop Hits da Manhã. Fiquem todos com Deus e até a tarde, quando o Pop Hits volta. Bye bye, baby! Opa, Gangnam Style! Gangnam Style! Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. B는 놈, 그 위에 나는 놈. Baby, 나는 뭘 좀 아는 놈. You know what I'm saying? 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오, 오, 오, 오. 오빤 강남 스타일. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.